Isso é gás fezinho, bebê! Na onda do rala, rala, rala! Já pra dos anjos. Isso é gás fezinho, bebê! É estouro em porra! Com o dedo na boca, gata desce até o chão. Whisky Red Bull no camarote, gela de montão. Paredão, aumenta o som. E a farra vai começar, viu? Quando o gás faz e manda essas novinhas, vai ralar. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. As novinhas estão loucas, doidas pra dançar o rala. Rala, rala, rala, rala. Até o chão. O whisky Red Bull no camarote, zela de montão. Paredão, aumente o som, que a farra vai, vai, vai. Quando o gás faz e manda essas novinhas, vai, rala. Rala, rala, rala, rala, rala. Isso é gás vazio, legal.